Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 5 de setembro, em segunda discussão, o projeto de lei 674 de 2011, que obriga a inclusão das coordenadas do GPS em todo o material de divulgação, como folhetos, outdoors, páginas na internet, propagandas pagas e similares de comércio ou pontos turísticos localizados no estado. A proposta é assinada pelo deputado Altineu Cortes, do PR, para quem a iniciativa impulsionará o turismo no estado. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.